cheguei na vaquejada, a galera animada, vaqueiro deita o boi, levanta a arquibancada. E eu cheguei na festa, procuro namorada, muita mulher bonita, isso é vaquejada. É João Bebeiro, segura, com fé em Deus, mais uma vez. Cheguei na vaquejada, a galera animada, vaqueiro deita o boi, levanta a arquibancada. E eu cheguei na festa, procuro namorada, muita mulher bonita, isso é vaquejada. E o boi afamado, vaqueiro não pegou, correu dentro da pista, a poeira levantou. E eu cheguei na festa, solteira todo, no fim da vaquejada encontrei o meu amor. E eu cheguei na festa, solteira todo, no fim da vaquejada encontrei o meu amor. Eu encontrei o meu amor. Portal do La Rocha. Cheguei na vaquejada, a galera animada, vaqueiro deita o boi, levanta a arquibancada. E eu cheguei na festa, procuro namorada, muita mulher bonita, isso é vaquejada. E o boi afamado, o vaqueiro não pegou, entrou dentro da pista, a poeira levantou. E eu cheguei na festa, solteira todo, no fim da vaquejada encontrei um grande amor. E eu cheguei na festa, solteira todo, no fim da vaquejada encontrei o meu amor. Vaquejada, a galera animada, vaqueiro deita o boi, levanta a arquibancada. E eu cheguei na festa, procuro namorada, muita mulher bonita, isso é vaquejada.